Venham sobre mim também as Tuas misericórdias, ó Senhor, e a Tua salvação, segundo a Tua palavra. Salmo 119:41. A palavra, vontade de Deus. A palavra de Deus é a fonte de Suas promessas e também o manancial da verdade que nos acolhe e ilumina. O que foge da palavra de Deus, foge do próprio Deus. Jesus Cristo é a palavra encarnada de Deus, o nosso bendito Salvador e Senhor, por quem e para quem todas as coisas foram criadas. A Bíblia é a única palavra transmitida por Deus aos homens. Fugir dela é fugir da verdade. E ah, quantas vezes buscamos alimento espiritual fora da vontade e da verdade de Deus. Que Ele nos castigue amorosamente quando precisamos ser fortalecidos no caminho da verdade.